estamos soltos lá, da onde ninguém se habilita a ser o porta-voz de fato. Advogado do diabo, defendemos aquele que pensa em fazer o não permitido por aquele que dá recompensa. Andamos sempre de preto pra demonstrar a nossa missão, relatar os fatos passados aos habitantes da escuridão. O coração não manda mais, é um órgão atrofiado. Aqui só falamos sobre o ódio que por nós é incentivado como forma de energia pra completar o que faltava. Que demonstra um interesse em servir as tropas macabras. Mas vai mudar aqui, só estamos cumprindo tabela, gastando as nossas energias, financiando mais uma guerra de interesse entre pessoas que não representam o pensamento das pessoas que desejam a vingança em modo pleno. Conhecido como filho legítimo do grande abismo, passando o recado adiante da mesma forma que foi aprendido. Mas você não quer saber. Infelizmente, nesse caso, vou deixar você pagar pra ver.